Tu acha que esse maluco da Cone tem futuro? Esse maluco da Cone é tudo mongol, cara. É isso aí, cara. É. Olha eles ali, vendo ali, ó. Aí, quando é que sai o CD? Cadê o CD, mané? Lembra quando diziam: esses caras da Cone são sexo, tudo e tudo mongol. O mundo dá voltas. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Lembra quando eles giram? Desigualdade na infância de mini bugre, um só tem futebol. Pipe o cerol, baixo do sol, eu andei. Até ontem matuta era tiradão de maluco, mas fazer um show mas hoje em dia uns bagulho que tá mais louco. Só porque eu andava duro, hoje sei sem futuro. Tô fico em cima do muro e hoje eu sou quem não é duro. No escuro escrevo e me curo, discuto bruto pois foi. O mic eu não penduro, juro até que esteja seguro. Até então era burro, que não vagada vamos. Mas capacidade transforma em grito, sussurro. Não sei se é lei da atração que me transformou em atração, ou foi força de um rei tipo pra superar a frustração. Tô responsável por essa má administração. Eu também quero um castelo e uma carruagem com tração 4x4. Minha maior distração é dar um free 4x4. Uma mina felina bem fina de 4x4. Minha sina te fascina, nem me quadro nada. Com cocaína, heroína, meu som insinuado. Me disseram cante funk que eu ia ter várias amantes, princesinha tipo Sanji. Bunda grande e ignorante, que esse tal de honey money só ia usar terno da money. Eu ia ter um carro lá de top, então que se dane, chega a ser irritante. Pior que eu tô falante, quem acompanha é tão antes. Porque já tamo distante, nem preciso de um calmante. O som é emocionante, só cê der merda na estante. Cone que eu vendeu bastante, negou bola quando expande. Meu som doido me garante, meus ouvidos tolerantes. Já não sou mais como antes, pra você ser semelhante. Vive um filme bang bang, tô cansado igual fumante. Um pulmão restante, mesmo assim com perfumante. Que ninguém chama de blunt, sou MC não traficante. Nossa máfia não é gangue, nunca fiz apologia. Rimas contra a burguesia, só disse demagogia. Eles querem guerra fria. Lembro quando diziam: esses caras da Cone são sem futuro e tudo mongol. O mundo dá voltas. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Lembro quando elegeram: desigualdade na infância de mini bugre, só tem futebol. Vários idiotas vão, deixei ralar. No mundo que eu fui criado, valores adulterados. Tudo errado, nada é certo, princípios manipulados. O que vale é a aparência de playboy robotizado. Eles não usam inteligência, martirizam o importado. Te chama de pobre se tu estuda em colégio do estado. Atestado e comprovado, o mundo nunca vai mudar. Cada um que usa Nike, 30 usam da C&A. 15 usa roupa falsa, o resto não tem o que usar. Pet cola ou Guaraná, já bebi água da vala. A árvore era o meu banheiro, o asfalto minha sala. E hoje tu se cala quando tu assiste o meu bonde passar. Pra poder sair da lama eu fui pro palco batalhar. Derrotei, fui derrotado, eu ganhei mais do que perdi. Tirei lágrimas do público, emociono, faço free. Se eu falo tu quer me ouvir, hoje brilha minha trilha. Eu faço é rap por comida no prato da minha filha. Da minha caminhada, só topada, cada degrau da escada, cada grau da escala. Mas viver, vencer, sobreviver, ver poesia. Tô aqui, senti, resisti, tô a profecia. O meu final era triste, tô em seis. Hoje é só uísque, rachis, mix, fetiche, dormindo de sanduíche. Quantas jotas, lotas, quilos comigo virão no porte. Quantas trocas, jotas, inimigos me virão forte. Mas eu lembro, nunca esqueço. Bora, minha gente, falsidade, hoje o que vai voltar, tá? E me arrumo, procuro minas que foram, diamante puro, vale meu sul. Tu lembra? Sou mesmo menino, não tinha futuro. Quem não é visto, não é lembrado, então fui visto. Eu visto e visto pra fazer meu show sinistro. Meu disco misto vai tocar até no ouvido de Cristo. Persisto cisco por pele, mas me deu bicho. Sempre renderá.